Mas um dia que vai se passando, no meu pulso o relógio fica observando, que enquanto o ponteiro gira também marca a vida de alguém em algum lugar. Quem sabe numa cela fria, em um presídio qualquer, não muito distante daqui, o mano esteja chorando calado, ansioso pela hora de ser visitado. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, nasce uma criança que ainda não se sabe se ela irá morrer ou se irá sobreviver, porque a família é tão pobre que não tem o que comer. Mas posso ver a poucos metros na avenida um corpo ensanguentado em plena luz do dia. É meio-dia e eu tento imaginar o que pode acontecer quando essa triste notícia chegar ao conhecimento do pai da vítima. O dia nem começou, meu relógio mal trabalhou e já marcou a hora de várias vidas. Quem será? Quem será o próximo? Quem será? Quem será o próximo? Eu, você, não sei. Quem dera eu pudesse mudar o mundo e em um segundo recuperar várias vidas perdidas por uma guerra em algum país. Infelizmente muitas coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que se espera. E isso nos desespera porque o relógio não espera ninguém. Nem sei bem como me controlar, sinto vontade de chorar. A cena que vejo é de se chocar. Uma mulher está sendo espancada na porta de um bar por ter ido chamar seu marido pra jantar. São apenas 19 horas e ele está completamente alcoolizado, perturbado, fora de si. E o pior, que bem perto dali está o filho de apenas 10 anos, presenciando tudo e vendo aquilo. O garoto fica desesperado e a palavra que ele ouve de consolo é: cada caso é um caso. Fica incomodado, não dá pra compreender. Gostaria de poder saber quem será o próximo. Quem será? Quantos parentes nossos já partiram? Você conhece algum hemofílico? Já viu alguém com AIDS? Quantas crianças cheiram cola no centro da cidade? Eu tenho tantas coisas pra falar, mas o tempo é curto, me restam poucos segundos. E nesses poucos segundos que tenho, quero te dizer que a chave da mudança sou eu, você, porque o que temos feito enquanto estamos vivos? Parece que o ser humano só tem valor após ter morrido. Você já pensou nisso? É mesmo incrível, impossível é viver assim. Isso tem que ter um fim, se tiver que começar por mim, estou preparado. Quem será o próximo a seguir meus passos? Quem